Canal CDs de Melody, o incomparável do Pará. Esse é o Bruxo. O bagulho vai explodir. Encontramos na cama. Vem, Marituba! Nenhuma grama de consigo disfarçar. O bruxo. Me sinto por você. Aí, papai! Você me chama, tô pronto. Se me liga, já quero te encontrar. Quem é que tá com uma latinha na mão? Levanta a latinha e pode cantar pra mim agora, vai. Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas. E aí, miro do sofá! Como o seu olhar. O meu parceiro Alan Bastos! Desejo, você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, junto comigo, alô, Daniel Jô! Passa lá em casa. Esse medo do teu aniversário, mano! Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. DJ Gleicinho também tá junto! O Alcista Arraial! Tá aqui comigo, alô, Alcista Arraial! Tamo junto, meu parceiro! O homem que comanda o final de semana! Rua do Filo! Padearia do Gato Preto, Pedro Lucas Souza, o produtor Igor Vinícius, fechado com o Vido Show! O meu parceiro Bruninho do Bonde Doideira tá na área! E também a Keriane tá junto comigo, papai. Oi. Quem é que tá bebendo sexta, sábado e hoje domingo? Levanta a mão que eu quero ver. E aí, Ferré da Panelinha, acelera tudo. Muito obrigado também pelo carinho, Dani Ruiva. E o meu empresário, Gel da Âncora, também. Alô, Gel! Segunda-feira, dia 12, eu tô lá, viu, Gel? Juninho do Bonde Doideira. O nosso artilheiro, né? O artilheiro, o artilheiro. O mundo da Pop 10 também. Vai que é bagulho doido! Tropa da Curo. Tropa da Curo. Cocoro, coronel. Tropa da Curo. Alô, Douglas, táxi. Vai, Douglas. A tropa da coronel. Trajado de goque, ela joga na cara. De trem abusado, ligando pra nada. TTZ que te come, te deixa molhada. Muito obrigado pelo carinho de todo mundo hoje aqui no Vegas. Safada, cachorra, ninfeta, talete, convida pra brotar. Muito obrigado, DJ Coyote. Também tá aqui o cara que comanda. Vestida de... Bora, Coyote, tô contigo, papai. Pro papai é santa, pra mamãe é santa. Mas na Curu City, tu vira piranha. Ela abafa um lança, depois se arreganha. Se tu quer piroca, então toma, toma. O fetiche dela é fuder na onda. O meu parceiro assim também tá junto comigo, alô, assim. O fetiche dela é fuder na onda. Então desce. Vai que é bagulho doido, Tomix! O Irã Calçados, da produção da Pequena Trevina. Me separei, porra. Tô solteira agora. Tô solteira agora. O DJ do pai, eu vou sentar na boca. sofá, vem comigo, papai. Tô solteira agora, tô solteira agora. E aí, Bruninho, mototáxi? O Marquinho, o da Uber também. Tá na área. Prepara, Marquinho. Bruninho de Marituba. Aproveita o vulco pra sarrar no nosso rabo. E aí, bonequinho? Não vai passar, que eles ficam parados. A ideia dos arrepiados ainda, moleque. Nosso rabo, tô louca de lança, chama. Que minha bunda sal, balança, sal. Louca de lança, chama. Ó, oh, que minha bunda balança aí. O que acontece em Vegas? Me arrasta no morro. Aqui vai até de manhã. O que acontece em Vegas? Morre em Vegas. Me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. Falando que tá com saudade. Bora ouvir a galera aí, Cleucinho! Daqui a pouco ela tá encostando. Eu quero ouvir vocês agora. Sabe que sou louco e sem coração. Quem tiver com a latinha de cerveja, bota a latinha lá em cima que eu quero ver agora nessa porra, vai. Eu mando a localização. Hoje vai ter festa no coxão. Um, dois, três. Eu tô sentindo que a galera tá um pouquinho ressacada desse final de semana. Mas quem torce pro Flamengo, levanta a mão aí, porra! Olha que aqui nós fuma um, ousadia, rola firme, novinha bate. E aí, meu parceiro Cleito Cadeirante? Desde o tempo do esquema, Lu Cleito! Preguiça, cavalo. Renato da equipe do solteiro. Levanta a mão aí, Jasmine. Puxei na minha, fui na linha 157 de pepeca. Desce logo a boca, vê quem vai tá lá. E aí, Bruno? Com o cabelinho na régua e a camisa do Flamengo. Ela quis sentar pro chefe. Dá com mora lá na boca. Obrigado, meu parceiro. João, assessoria do Everaldo Aleixo, tá aí também. Aí, João do Drone. Produtor Igor Vinícius, DJ Coyote, Pedro da Pop, Ultra Choque, toda a trilogia. Escurece tudo. Quem tá com o celular carregado, levanta o celular. Bota aí a câmera do teu celular agora em cima aí na humildade. Só que tiver com o celular carregado, pode levantar a câmera aí, galera. Levanta! Olha a câmera aí, produção. Quem gosta de fazer fumaça. Eu quero que todo mundo filme agora aí. Vocês. Vem alto, minha produção da pequena. Hope you ready for the next episode. Eu quero geral que tá feliz, galera do São Francisco também que tá aqui nessa porra batendo um bicho. Vai cantar agora. Que vem. Olha o esquerdo do Bruce! Olha o esquerdo do Bruce! Olha o esquerdo do Bruce! Olha o esquerdo do Bruce! Olha o esquerdo do Tom Mix! Sai do chão! E doida! E doida! E doida! Dancing in the desert! Pula, sai do chão! E doida! Eita, Lene! Eita, Marcelo! É o bruxo que tá no Vegas! Segura! Dá-lhe o soquinho pro céu, todo mundo. Dá-lhe o soquinho porque ela vem. Vai no caqueado, caqueado, caqueado. Vai no caqueado, vai no caqueado. Vai no caqueado. O rock tá desviado, o DJ já tá tocando. E aí, Cassinho, e aí, Cassinho? Tá moleque doido, mostra como é que faz. Tá moleque doido, mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. DJ o Diabo Brabo, pô. Sal, sal, faz cara de mal. Sal, sal, faz cara de mal. Bora no gingado, bora no caqueado. Bora no gingado, bora no caqueado. Pra lá, pra cá, pra lá. Alô, meu parceiro Luan da 15. Olha o caqueado do Luan. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Todo caqueado. Dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança, dança. Vai, moleque doido, vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Moleca doida, só um cuzão. Só do cabelão. Só um cuzão. Se arruma. Vamos pro Atalaia. Atalaia é o caralho. Eu vou pro baixo pra Austrália. Now this is a story. Yeah. Sou do vereador Flávio Farias. Tamo junto sempre, viu, mano? E aí, Rodolfo de Marituba, o homem que comanda as festas clandestinas em Marituba. Não é Márcio do Poncho? Como é o nome? Papai Rodolfo. Manchester, Jumarituba, bairro São Silva, São Francisco, Guadalhildo Sul, na Rafinha, nosso amigo Coyote vindo show. Eu quero ouvir. Então volta pra ele. Cadê o Erlan de Jumarituba? Também tá junto comigo, alô Erlan. Volta não. Foga hoje, meninas. Prepara que o verão só tá começando. Mas é mais tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que hoje... Olha, ela vai sentar agora. A Dani senta com carinho, só não pode... Carol Souza e aí, Francis. Tu começa a me penetrar. A Dani senta, a xereca, ela senta. A Dani senta, a xereca, a Dani senta. Sem parar que ela senta, ela senta. Ela senta, senta, sem parar que ela senta. Eita, Daniel, que o Bilha fala hoje. Já foram dois eventos, Daniel, falta mais um. Mix tá tocando. Tá pra caralho. O hit do sapinho e fazendo caqueado. O hit. Quem sabe fazer o sapinho? Caqueado, caqueado, caqueado. Vai no sapinho. Fazendo caqueado, caqueado, caqueado. Vai no fogo. Mas tá valendo. Olha o meu patrão Renato da equipe Tô Solteiro. Você também tá aí, bebê. Amar é admirar com o coração. de coxinha. Encontramos na rua. Tá apaixonado, é forte. Uma grama de medo de. E aí, assim? Consigo disfarçar o amor que sinto por. Prepara. Porque me chama, tô pronto. Quinta-feira eu tô lá, viu? Me liga, já quero te encontrar. Tudo é seu bem. É o nosso patrocinador do Luau. Hoje eu vou pro rock doido com o Tomix sou bicho. Me separei, me separei porque não dava certo. Me separei porque não dava certo. Hoje eu vou pro rock doido com o Tomix sou bicho. Hoje eu vou pro rock doido. Só quem tá solteiro! Tá solteira não, Marcelão tá na área. Olha a pancada, vai. Se esse grave falasse. Vestida de feijão de Maria. Na moral, uma marcante é uma marcante, né, galera? Segunda-feira, versão das equipes. O mundo da Pop 10 também tá aí. É hoje que o Rodolfo de Marituba paga uma pro Tumi. Uma não, duas. Do tio Nené. Te amo, lembro de você em meus braços. É o Márcio, é o Márcio. Uma noite em Luarada. Talvez eu tomou conta do coração do dia em que eu te vi. Moleque, sábado tem o forrozão do Rodolfo, viu? Então de repente vai ter quadrilha, pau de sebo. Estou apaixonada. Com amor. música mesmo, mesmo. Eu quero ter você de novo aqui. Cadê o meu patrão Fábio da Empório? Aí Anderson Doideira, cadê o homem, papai? Eu quero te amar e ser feliz. Vai, Marquinho do Uber! Daniel Gabi Núbia. História de amor. Ai, meu Deus do céu. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou. Me libera, não insista. Pra viver o seu amor. O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou. Me libera, não insista. Pra viver o seu amor. Só quem tá feliz. Só quem tá feliz, joga pra cima, pra cima. Joga, Brasil, joga, Brasil. Joga que é diversão pura. Pergunto por que me deixou sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor. Sei que sou sua menina. Olha o moleque bonequinho. Vendendo pra você. Isso é uma lenda. Pergunto por que me deixou sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor. Sei que sou sua menina, não sou. Começa a lapada, tu me diz, vai. Tirari, tirari, rarararara. Na madrugada. Tirari, tirari, rarararara. Eu tô bolada. Tirari, tirari, rarararara. Bora que a gente vai amanhecer, né? Tirari, tirari, rarararara. Vem de bora, bebê! Cai a madrugada, eu não consigo te esquecer. Fico aqui pensando, eu não sei o que fazer. Te amo. O meu parceiro Luan da 15. O Marcelão da 15 e a Lene da 15. Você me conquistou. Tudo matinho. Que jeito de dançar, benzinho, deixa louco. Na hora de fazer amor, eu fico doido. Barulho dos potentes. Então vem amar, me fazer feliz. Que eu me dou inteira, sou toda sua. Então vem amar. Vem comigo, vem. Vem comigo, vem. Vem, vem, vem, vem, vem. Não está sendo fácil. É difícil não chorar. E aí, Jabá? Quando vejo nosso... Direto de Goiânia, Jabá. Meu celular. Não é fácil apagar as lembranças. E aí, Dudu? Por favor, não desliga agora. O homem vem aí 2022, Dudu. Estou só. Aqui comigo só faltou minha amiga Lívia, viu? Manda um beijão, um abração pra ela! Pequena Lívia! Fã do Tomix! Não depende de mim, te perdoo, porque eu te amo! Alô, Daniel! Vivo. Família Massacre de Marituba! Anderson Jap, empresário gordo! O Arthur, rei das peças! O Caio da Bica! Jéssica França, corretores Man. E associados. 07. Olha a pressão das marcantes! É o meu patrão Renato. Eu lembrei de você. Equipe do solteiro. Eu lembrei de você. DJ Coyote. É tão difícil. Obrigado, Coyote. Sem teu amor, a dor não aumenta. Solidão sufoca cada dia. Mas bate a vontade. Quinta-feira é Tom Mix, lá no Centro Mix, quinta-feira. Do sucesso. Sexta-feira, Aurora do Pará. Sábado, Acará. Domingo, Abaitetuba. E Vila. Vila dos Cabanos. Não fui eu quem disse. Ainda tem segunda-feira, na ressaca do Círio do Caraparu. Dia 9, Guatipuru. Dia 10, Ipixuna do Pará. Dia 11, Maracanã. E no dia 12, estarei com a galera lá no Âncora, lá em Ananindeua. Prepara, viu, Jejum? Segunda-feira, dia 12. Dia 14, lá no Furtados. Dia 15, Vila do Carmo. Dia 16, Marca Arena. Dia 17, Sole no Marajó. Dia 18, Salvaterra. Dia 19, Outeiro. Eu vou ficar rico. Tu chora, bebê. Dia 23, tem Tom Mix em Santana do Capim. Dia 24, Vila Araí. 24, 25, né? Dia 26, segunda-feira, festão de Santana em Garapé Mirim. Tem mais? Cara do sucesso. Dia 30 tem Tom Mix em Mocajuba. Dia 31, Capitão Poço. Dia 1º, Orém. E no dia 2, segunda-feira, festão dos barraqueiros e a Juruteua. Ainda tem mais, depois eu dou. O meu patrão Alci tá aqui comigo. Isso daí tem moral, viu? Tem dinheiro também. Do amor que existiu, não há nada mais. Cadê o meu parceiro Anderson Doideiro, o homem dos flies? Juntos sonhamos, juntos está. Não tinha o direito, mas vou aceitar. Já filmando ao vivo, Daniel Júnior. Calma, Tom Mix, que eu vou fazer assim agora. Desse jeitinho que a galera tava esperando. Chega com uma alta pressão de adrenalina. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. O bruxo. Assim arrependido a cantar meus sentimentos nessa história. Eu duvido se tu não vai tomar uma agora. Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre eu estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te ou saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para voltar a querer-te. E acaso crer que meu amor não vai passar. Mas meu orgulho vai me levar a esquecer. Vegas! Explodiu! Eu vou ficar, mas em tua vida. Estamos juntos, amor! O Jorginho do Uber. Ai, ai, ai, tu é doido, ele tá na área. Ai, ai, ai, amor. Eita, Joãozinho, tu que vai levar o Daniel hoje, meu filho. 0800, hein? Sempre. Aí, aí. Banda Amazonas. O Barão, chefe de segurança, também tá aí comigo, é no Barão. Toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí, toma aí. Brasília, todo mundo toma todas, bebê, fica louco! Tá aí comigo, meu parceiro de longas datas. Alô, Cleiton! Você e o Ratinho. Ratinho que é ex do Marabá. Dani, Rui, vai, Batiaga. Não, não, não, não. Tô zoando. Minha amiga Dani Ruiva. E aí, menino do sofá? Vai dar uma bolsa pra ele jogar lá fora, lá. Eu te amo e quero. Vai pra Miami. Não, pois não é fácil viver assim. Só falta você. Eita, disposição. Volta, eu te amo e quero. Segurança Renan já tá nativa. Pois não é fácil. Sendo o bilhar mais próximo aqui em Marituba pra desforrar, viu? Quantas vezes eu te esperei, amor? Sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. O Daniel quebrou o Bruninho, muita coxinha. Mas essa solidão. Cadê o Daniel, Bruninho? O Daniel. E me convencer de que agora estou só. Casa de coxinha. Agora já é tarde, pena que acabou. Acho que encontrei um novo amor. Prepara o camarão rosa, sim! Você estragou com meus sentimentos. Jogou os nossos sonhos todos ao vento. Agora arrependido, diz que quer voltar. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo. Fala, meu parceiro Arlan. Cadê o meu amigo Arlan? Nossa história, o nosso amor. Lá do meu setor, é lá do Japão, né? Do Japão? Agora estou sofrendo. Tá junto com o Renato aí? Alô, Renato! Que machucou e fez. Jasmine sempre do lado dele. Se ele não vê, ela não vem. Se ela não vê, ele não vem. Manda os canibais. Não tem. Patrão Jabá! Faz o Pix! Quero te encontrar e te convidar pra dançar comigo a noite inteira sem parar. É o super pop som que vai detonar as melhores batidas pra gente se amar. Super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, o homem que tá comandando as festas em Marituba. Super pop, super pop. Fábio da Empório. DJ Juninho. O brabo. Conquistar o seu coração com um cenário eletrônico é a mais bela inovação. Super pop, super pop som. Super pop, super pop, super pop som. Super pop, super pop. O meu dançarino chegou agora, moleque. Super pop, super pop, super pop som. Super pop. Conhece som. O Vitinho? O peso do som. Uma porra. Tu é de menor, viu, Vitinho? Som, super pop, o som do povão. Super pop. E aí, bonequinho? Me senti o peso do som. Uma porra. Super pop, o som do povão. Deixa o som por minha conta, Marcelão da 15. Desde quando vi você chegar, foi logo querendo você pra mim. Não adianta mais me enganar. Vai que a brincadeira só tá começando. A brincadeira vai parar aqui. Só um pouquinho de você é o que eu te peço. É o que eu te peço. Responde teu B.O. E com valsão, tocando fundo forte no meu coração. É só aquecimento do aniversário do Daniel John, viu? Você sem ter você comigo. Toca pra mim, valsão. Olha o teu grande amor. Não deixa esse amor morrer na solidão. Eu quero com você. É tu, João. Pra mim? Toca pra mim. Toca pra mim. Toca pra mim, Valsom. Não deixa esse amor morrer. Assim. E aí, meu parceiro Sandro, Sandro Santos. Eu quero com é da Dublô Revolution. Um grande amor. Toca pra mim. Toca pra Sombirisca, chega aqui com o Márcio, chega aqui com o Márcio. O Márcio lá do Poncho, ele vai gastar só 1%, bebê. Vem, vem, vem. Mãozinho pressão, é. E a galera da dublona tá junto. Que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. O Daniel é só mentira. Você mentiu, meu amor, mas não me machucou. Não vou ficar te esperando, porque já tenho outro amor. Já não lembro dos teus beijos. Olha aquele João, olha aquele João. De você nada marcou. E o Daniel, né? Dupla. Eclipse ou fenômeno, você não me merecia, tampouco o meu amor. DJ Naldinho Eduardo. É mais uma do Fábio da Empório. Eclipse ou fenômeno, estou gramada de amor. DJ Naldinho e Eduardo, meu coração conquistou. De pai d'égua pra todo mundo curtir. Chamas do passado que nasci de solidão. Não quero mais sentir você queimar meu coração. Eu perdi meu tempo só tentando te amar. Também desperdicei diversas chances de sonhar. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Aceite que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. de chorar e vem. Chega de chorar. O meu patrão Fábio da Empório dá valor nessa aqui! Que me faz chorar. Quero alguém que me dê valor. Sempre ao lado da primeira dama, viu? O meu caminho pra viver. Uma noite. Aluga a subirisca! Sem você. Trazer um combo! Diginha aqui pro Rodolfo. O Luan não pode faltar, viu? Infelizmente ele quis assim. Hoje eu decidi que vou lutar e vou vencer. E lágrimas não vou mais derramar pra ter você. Sente que eu não vou deixar você vir me usar pra me abandonar. Não, chega de chorar. Eu vou te esquecer, amor. Não aguento mais sentir no peito essa dor. Ai, que dor. E me faz chorar. De verdade que a galera cada vez mais vai curtindo, até porque aqui o bagulho é doido. O que acontece em Vegas fica em Vegas. No Vegas, tem Gordidinho, Vitor Show, DJ R7.com e o DJ Canhote. E aí, mundo da Pop 10. Paga uma pra mim, mundo! Na minha camisa, você deixou na despedida. Vai ter almoço, viu, Daniel? Tinha, quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk mesmo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Baby! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Acelera o bagulho porque tá mil graus. Eita bonde! Ô bandida maravilha! filha, faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. Joga a bundinha pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga. E aí, meu parceiro Márcio? Esses são os três macetes para conquistar você. No primeiro eu vou. Vai descendo. No segundo vou. Vai subindo. No terceiro macetinho eu vou. Kika, bebê. Pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica pra você. Pica, pica pra você. Ô, bandida maravilha. Ô, bandida maravilha. Faz um favorzinho pra mim. Vai, joga, vai, joga, joga, joga, joga, joga, joga. Vai, joga, vai, joga. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Ô DJ! Oi, bebê! Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Empina a bunda e começa a dançar. Não perde a linha. Olha, olha, olha, olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Olha pro DJ. Ei, ei, ei! Oh. Oh. Vem, vem, vem! Olha, olha pro DJ, empina a bunda e começa. E aí, meu parceiro, Irã Calçados? Toda a galera tá aqui com a gente hoje no Vegas. E aí, ô! Oh. Com o Tigrão, vem de bora. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Vem, vem cá, vem cá, vem cá. Empina a bunda e começa a dançar. Não perde a linha. Agora eu quero ver a novinha fazer o caqueado. Vai no chão, Marcelão. Meninas, tem um super poder. Eu vou chamar Carol. O meu patrão Marcelão da 15 tá aqui comigo. Sacudindo tudo, Marcelão. Senta, senta, senta, senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Senta, senta de cabeça pra baixo. Pensa pra baixo, pensa pra baixo. Agora pra esculachar, eu vou chamar. Chama a Carol, chama a Carol. É, por o talento que é, por a cultura. Vem, vem, vem. Na quebradeira, olha como ela vai. Olha que ela faz. E no quadradinho, quadradinho, quadradinho. E no quadradinho, quadradinho, quadradinho. E no quadradinho, quadradinho, quadradinho. Vai, quebradeira, quebradeira. Vai, quebradeira, quebradeira. E aí, Miro, no sofá. Agora eu vou chamar que vai. Olha que é bagulho doido, Miro. Vem, vem, Thaísa, dá um tiro de G3. Aponta, prepara e bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Lá vai! Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Eu já falei. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota. Vai, Jabá! Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Alô, Bel. Só tô vivendo, tô ostentando. E eu não ligo pro que os outros tão pensando. Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. Que o Tom Mix e todo mundo tem moral. Vinha aqui na favela pra sentar, pra sentar, pra sentar no pop. Pra sentar, pra sentar no pop. Pra sentar, pra sentar no pop. Alô, Melody! DJ Lohan, pega o telefone! Eu tô pego o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela. Libera o Matilão! Vai no batidão do mix, vai no batidão do mix. Ó, oh, gás! vai queimar nada aí, pô. Respeita que é pressão, papai. Vai no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Obrigado, mano. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido. É o quê? Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Tá doido? Bagulho doido, tá doido? Bagulho doido, bagulho doido. Vem, vem. Peguei esse pequenininho na bunda grandona. Peguei esse pequenininho na bunda grandona. Vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona. Peguei esse pequenininho na bunda grandona. Peguei esse pequenininho na bunda grandona. Vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona, vai essa cavalona. Vai que é muito caqueado. Caqueado, tu não vai dançar sozinho, vem fazendo caqueado. Olha o caqueado! Vai fazendo caqueado, vai fazendo caqueado. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo! Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra! Agora toma caqueado, agora toma caqueado, agora toma caqueado. Toma, toma, toma, caqueado. E aí, meu parceiro DJ Gleicinho, assessor do vereador Flávio Farias. Tá com a ponta, hein? Vai, fogo, vem fazendo caqueado, dona. E aí, Dudu? Sozinho, vem fazendo caqueado, dona. Josiane fazendo 18 aninhos. Vai fazendo caqueado, vai fazendo. Roberta também tá ali comigo. Pega, pega. Sou do futuro deputado Everaldo Aleixo. Pega, pega essa cachorra. Agora toma. Tamo junto, hein? Agora toma caqueado, agora toma caqueado, agora toma caqueado. Vai, fogo, fogo. Vai dançando no passo do Will Smith. O mundo da Pop 10, a primeira dama Mônica também. Faz o caqueado, faz o caqueado, faz o caqueado. Olha o caqueado! O DJ do baile, vai te dar o papo. Como é que se... O DJ do baile, vai te dar o papo. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ui, ui. E aí, Carol Souza, bora, França! Põe a mãozinha pra cima e grita! Ei! Oh, vai! Hey, oh, joga aí! Chaves, só você vir aqui, viu? Pode ser do teu apartamento, do teu AP. Todo mundo. DJ Coyote, não é teu, não? Chega junto se você perdeu, viu? Essa galera é uma tremenda panelinha. Chave de moto também, é? Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. O helicóptero. Tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Liga pro mestre. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho. E aí, Renato da equipe do solteiro, vem comigo! Um, dois, três, e... Pera aí que ela tá lá fora, meu irmão. Vai dar 5 da manhã. Chama ela pra cá! Vem! Salão Bruxo. Acostumando também da panelinha, tá junto comigo. Sacudindo, sacudindo, sacudindo, sacudindo. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói. Eita, Juninho, segura! Manda, manda, quero mais. Agora! I wanna love you and treat you right. Toma do batidão! Toma do batidão! Toma do batidão! And treat you right. Tudo pronto, piranha? Vamos, piranha! E aí, DJ Lohan? DJ Lohan que tá botando. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam louca. Se o crocodilo te eita, Bruninho! Tá doida, imagina então você deve... Segura, quanto Bruno! Quanto no escurinho no banco do meu Camaro. Alô, Melly! O incrível crocodilo no comando. Um animal toca tudo do Pará. Vem com dourado, então se liga na batida. Olha o Tubix vai te pegar. Pegar! E no comando tá o gordo. E também tá o Dinho Pressão. Ha! Tá malho o beat, tá o Patrese, é o Tubix. É o Tubix! Minhas ficam loucas quando a águia dá-lhe picada. É o pop na pressão e as eita, Bruninho, agora tu vai lembrar! O quê? Toma bicada, toma bicada, toma, toma. Toma, toma bicada, bicada, toma, toma. Toma, toma, toma. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Bum, que o pop ninguém derruba. Pode copiar, pode vir com uma bazuca. Chave aqui, Renan. Vou gritar pra o mundo ouvir que te desejo. Você é o meu par perfeito. Você é o meu par perfeito. Já dá vontade de tomar uma com essa aqui. Você é o meu par perfeito. Tá de sal, tá de sal, tá de sal, tá de sal. faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando você pagando um boquete. Faz a pose. Olha o flash que eu tô gravando você pagando. As meninas da Discord até aí também, é? Olha o flash. Discord é com elas mesmo. Super. Ela vem fazendo a posição, jogando assim. Vai cantando o quando eu aberto o menino. Melhores amigos, pode botar aquele videozinho. Então se prepara e vem fazendo assim. Faz a pose. Olha o flash. Vai, meu bruxo. Vai, meu bruxo. E aí, bebê? Vai, meu bruxo. Detona. Vai, DJ. Vai, DJ. Vai, fogo. Fica do cabelo cacheado. Da cor do pecado. Hoje eu acordei meio embolado. E ainda estou no quarto. Olhando seu retrato. Lembrando do nosso amor do passado. Beijos e abraços. Carícias e amor. Segura, Marcelo! Nós dois velados. Dentro do carro. Com vidro fechado. E o som tá todo baixo. De lado. Quatro. Bora DJ Domingos, pega essa cachorra. Bora DJ Domingos, pega essa cachorra. Pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega essa cachorra. Pega essa cachorra, pega o pancadão, pega o pancadão. Pega essa cachorra, vai, pega essa cachorra, vai. Ela me chamou pra curtir o DJ Domingos, mas falou que o xerecard dela acabou o limite. Alô, Mel. Xerecard que acabou o limite. Passou tanto xerecard que acabou o limite. Pega saco, pega. Pega saco, pega. Passou tanto xerecard que acabou o limite. Pega saco, pega. Pega essa cachorra. Pega, pega. Pega essa cachorra. Pega, pega. Pega essa cachorra. Pega, pega. Pega essa cachorra. Pega essa cachorra. Joga o anzol. Puxa o carretel. Joga o anzol. Puxa o carretel. E aí, meu parceiro Vegas? Joga o anzol. Meu. Mas como é que faz? Meu. Que puxa o carretel. Pega, puxa. Puxa, joga, puxa, joga, puxa, joga, puxa. Sal, sal, eu já tô mil grau. Sal, sal, eu já tô mil grau. Olha os cara doido, é muito caqueado. Olha os cara doido, é muito caqueado. Toma na pressão, toma de ladrão. Toma na pressão, toma de ladrão. Toma, toma de ladrão. Toma, toma de ladrão. Toma, toma de ladrão. Toma, toma de ladrão. MC Biel BH. Essa é a DJ Melody produzindo o som. Toma de ladrão, toma do caqueado. Toma de ladrão, toma do caqueado. Toma do pancadão. É muito caqueado e Marituba no Vega. I get those goosebumps every time you come around, yeah. You lose my mind, you make everything so fine. Worry about those comments. Malteria, número 1 do Almir Gabriel, LN, fechado pro Domingos. Especialmente para todas as meninas que gostam de dançar. Agora faz o caqueado, como é que é? Caixa, como é que faz? Caixa, como é que é? Caixa, como é que faz? Pega, puxa, pega, puxa, pega, puxa. Faz cara de mal. Faz cara de mal. É escroto, não tá? Bravo, porra. Faz cara de mal. Pega fogo, pega! Faz cara de mal. Faz cara de mal. Mate iludindo. E aí, Luan? Ela tá te iludindo, tá te enganando, tá te roubando, tá te chifrando. Só você não sabe abrir seu olho, malandro. Vai sacando, vai sacando, vai sacando, vai! Faz um dia que ela não sabe. Wesley. Eu tô ligando que tu não tá atendendo. Eu tô ligando que tu não tá atendendo. Eu tô ligando. Atende, mestre. Eu tô ligando que tu não tá atendendo. Atende. Atende, mestre. Que o Tomix tá tocando. Vem pro rock doido que o bruxo tá tocando. Vem pro rock doido que o Tomix tá tocando. Vem pro rock doido que o bruxo tá tocando. Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda. O bruxo tá balançando o baile inteiro. O bruxo tá balançando o baile inteiro. O bruxo tá balançando o baile inteiro. Balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando, balançando. O mundo da Pop 10 é a primeira dama Mônica, seu menino. Vou te empurrar. Segura Márcio lá do fundo da BR. É o calçadão agora, né? Eita, Rodolfo. Vai te converter, Rodolfo. É socadão, é socadão. Vem comigo! Piano que essa eu vou lançar primeiro. E o Jabá, o Jabá. Casado, de noite eu tô solteiro. Vitinho de Marituba já enxergando e daqui também. Na rua eu sou casado, mas na rua. E aí, Vitinho? Na rua eu sou casado, mas na rua eu sou solteiro. Solteiro, solteiro. É o Dalai, cora! O bruxo tá balançando o baile inteiro. O bruxo tá balançando o baile inteiro. O bruxo tá. O Tomix vai tocando, vai botando na maldade. O Tomix vai tocando, vai botando. Quer nada, pai. Já provei por outras, mas não consigo DJ, esquecer. O Bruninho já sentou, ele já. O seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, aí. Não vai ser. Tô consagrado. Você tá ganhando. Bota bebê, chama. Bota neném. Bota bebê, bota neném. Deixa a barra. Tô consagrado. O topo de Marituba. O Tomix vai tocando, vai botando na maldade. O Tomix vai tocando, vai botando. Vem! Oh, você, o meu coração querer. Já me ouvi com outras. E aí, bonequinho? Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Quem diria, mó prazer te conhecer. Vai. Um belo dia, vai. Tá hoje pra ti. Vai. Ela é espetacular, vai. É mulher. Ai, meu Deus. Vai fazer comigo, vai. Várias poses, vai. Uma maluca. Ela é espetacular, é mulher. Um abraço aqui. Família Massacre de Marituba, Anderson Japa. Empresário Gordo, fechadão com o Arthur, rei das peças. Alô, Caio da Mica, alô, Marcelo da 15.